um atleta ou um cavaleiro medieval? Mas tem que ter CNH? Você conhece PC via satélite? Broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit. Qual é o verdadeiro significado da palavra enduro? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou escalador, montanhista de coração, atuo há mais de 6 anos no segmento de turismo de aventura e hoje eu vou tentar entender um pouquinho mais do que é o enduro. Caria Ciclo no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, ciclista, amante dos esportes de aventura e tô curioso para descobrir o que é esse enduro aí sobre duas rodas. De Marechal Floriano, eu sou o Eric Araújo, já tô no esporte de aventura aí desde 1999, hoje sou fotógrafo, esportivo, amante demais de duas rodas. De Aracruz, Espírito Santo, sou Aloysio Spalcin, mais conhecido como Telão no meio motociclístico. Pratico esporte há 20 anos, fui campeão capixaba por 8 vezes, campeão brasileiro por 2 vezes e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Na trilha de hoje, parte na tentativa de controlar a própria mente e saber usar a velocidade na hora certa. Vamos falar sobre enduro de moto. Convido você, ouvinte, a escolher um lugar seguro nesse barranco de adrenalina, calcular muito bem a sua rota sem perder nenhum tempo das informações, conferir se os equipamentos estão completos, porque esse programa será de muito impacto. E para evitar que você dê uma roiada na lama, segure firme no acelerador, esteja alinhado com seu parceiro de prova, tenha foco em cada milésimos de segundos, acelere forte e respire fundo. O Na Trilha vai começar. Mas isso só depois da nossa leitura de e-mails. Estamos de volta aí com mais uma leitura de e-mails, contatos, feedbacks. Agora a gente finalmente está conseguindo manter uma regularidade aí, né, Rafael? Depois que a gente colocou algumas... estabeleceu as datas fixas de lançamento do programa, acho que agora fica mais fácil para o nosso ouvinte se programar, né? Sim, agora já tem data certa para ele ir lá e ouvir o episódio novo do Na Trilha. Lembrando a você que o episódio principal do Na Trilha, que é esse que a gente descomplica alguma coisa que parece complicado ou alguma atividade, ele sai sempre no terceiro sábado de cada mês. Então anota aí, a cada terceiro sábado de cada mês vai sair um programa novo do Na Trilha. Isso aí é fixo. Bom, Rafael, mas e se o ouvinte quiser saber qual que é a regularidade dos nossos programas, como é que ele faz para saber? Onde que ele tem que ir? Tem vários caminhos, né, que ele pode seguir. O principal é o nosso site, que é o vcnatrilha.com.br. Se ele quiser encontrar a gente no Facebook, é o facebook.com/natrilhapc, PC de podcast. No Twitter, o nosso arroba é o @natrilhapc. O nosso e-mail é o natrilhapc@gmail.com. E se você quiser bater um papo lá com a gente no Telegram, é só clicar nesse link que está aqui embaixo da postagem, que você vai direto para o nosso grupo lá no Telegram bater um papo com a gente. E além de tudo, a gente também tem o nosso padrinho, né, Rafael? Se quem quiser contribuir financeiramente e espontaneamente, né, é só você acessar padrim.com.br/natrilhapc, ver o que está dentro da sua possibilidade e contribuir com a gente. Lembrando que os valores vão de R$1 até o tanto que você quiser. né? Existem várias categorias lá de contribuição, onde cada contribuição tem uma recompensa, e à medida que as pessoas forem aderindo a essa contribuição, né, essa forma aí de contribuir com a gente, vão tendo algumas metas que vão sendo alcançadas, e à medida que essas metas forem alcançadas, todo mundo ganha, beleza? Antes de mais nada, se você não quiser ouvir esse espaço que a gente tem de feedback com nossos ouvintes, se você está chegando pela primeira vez e está ouvindo esse programa e não ouviu o programa anterior, daqui para frente o que nós vamos falar tem a ver com o último programa e você pode pular essa parte da conversa indo direto já para o nosso assunto de hoje. Olhando no nosso site o tempo necessário. E para começar, Rafael, eu já queria adiantar que a gente está mudando aqui a forma de apresentar os nomes dos nossos padrinhos. Né? Cada tipo de padrinho ou madrinha, ele tem uma categoria, de acordo com a contribuição dele, que dá direito a algumas coisas. Eu peguei essa ideia ouvindo o programa Podcrastinadores, lá com o Gustavo Guimarães. Conversei com ele, falei, Gustavo, poxa, eu achei legal a forma como vocês apresentam os padrinhos, né, diferenciam a contribuição de cada um e tal, e eu gostaria de usar isso no Na Trilha, você autoriza? Ele foi super solícito, conversou comigo, como sempre, né, deu autorização, e eu tô fazendo justiça e de citar ele aqui, que é uma coisa que eu tô copiando de outro podcast, que é o Podcrastinadores, e vale a pena você conhecer também. Então, como eu curto e eu gostei do que eles estão fazendo, eu tô usando a ideia deles, mas eu tô referenciando aqui. Então, valeu, Gustavo, um grande abraço aí. E dentre essas categorias aí, Rafael, que a gente agora, a partir de hoje, vai começar a diferenciar, essas contribuições aí são referentes ao mês de março, tá? Mês de abril, só no mês que vem. Dentre as três categorias aí que a gente vai citar desse programa, quais são? Os nossos apoiadores do mês de março, na categoria Destemidos, a gente tem o Tenistas em Ação, Giovanni Souza, Ana Luísa Caran e o Paulo Vitor Novaes. E na categoria Instrutores? Temos a Dayana Almeida. E os Guias de Aventura, quem são? É o Vitório Paulino de Paiva Silvestre e o Fábio Murakami. Pô, show de bola. Agora, o Rafael, você não sentiu falta de alguém, não? Mas eu senti, eu tenho um camarada que já prometeu algumas vezes de pagar o boleto do padrinho. Eu acho que na cidade dele falta lugar de pagar boleto. Não é, assim. Rapaz, lá eles pagam o boleto via jumento, só pode, cara. Porque o cara cria confusão lá no grupo do Telegram, porque fala que paga a fatura em dia. E dessa vez ele não pagou não, cara. E aí eu fui conversar com ele, ver se tinha acontecido alguma coisa, porque ele sempre tirava essa pompa, né? Esqueci, Anderson Henrique Rangel de Lima, vulgo Anderson Negão, cara, que vergonha, olha só, cara. Acho que a gente vai ter que dar uma agenda pra ele de presente, onde e um dia de cada mês a gente vai colocar, pagar ao padrinho. Pagar ao padrinho, senão será ridicularizado. Ah, mas aos demais padrinhos aí, muito obrigado, vocês moram no nosso coração. É isso aí. E se o Na Trilha é o que é hoje e tá crescendo, é graças a essa galera que nos apoia no Padrim. Com certeza. Logicamente, eu avisei o Anderson Negão que eu ia fazer essa brincadeira com ele. Como ele é da zoeira também, né? Ele ficou, fica à vontade. De maneira alguma, a gente vai recriminar quem não pagar o Padrim. Isso aí é espontâneo. Foi só uma brincadeira que a gente tava fazendo com ele, mas ele, de fato, não pagou. A gente vai fazer a montagem do seu barriga com a mãozinha, assim, pra eles falando, pague o Padrim? A gente vai. Poderia, mas, né? Então, Rafael, participações do Na Trilha em outros podcasts, a gente teve alguma esse mês? A gente participou lá no Like Tourcast, falando sobre o turismo de aventura, que inclusive o Na Trilha compartilhou. E o extra que nós lançamos também na semana passada foi a reprodução do programa, né? Porque tinha tudo a ver com o que a gente conversava aqui no Na Trilha, e a gente acabou recebendo aí a autorização também para divulgar o programa. O Renan também participou lá do Machine Cast, falando sobre robôs nostálgicos. Também teve uma participação num programa, cara, que... Como é que é o nome do cara lá? Rafael. Tem a maneira certa e a maneira emocionada de falar. Tem, né? A maneira registrada e a maneira certa de se falar, né? É o nosso querido Valdermito. Ou Valdermito! Exatamente. Todos esses programas que a gente está assistindo aqui, a gente vai deixar no link no post. Falar do iTunes agora, que a gente continua recebendo mais classificações, já estamos com uma média assim que tá bacana, a gente percebe o engajamento dos ouvintes em contribuir conosco. Já favoritou e estrelou o Na Trilha? Pega lá o telefone do seu amigo lá e fala, deixa eu usar aqui rapidinho, vai lá, dá 5 estrelas e seja feliz com a gente. Se você tá ouvindo hoje o Na Trilha pela primeira vez, curtiu, você vai lá no iTunes, dá 5 estrelas pro Na Trilha e deixa um comentário. Se você não curtiu, Só deixa 5 estrelas e tá bom. E vamos agradecer também os ouvintes que estão compartilhando nossas postagens lá no Facebook. E é graças a eles que compartilhando no Facebook faz o Na Trilha ser mais conhecido ainda pela galera que ainda não conhece. Muito obrigado aí. E a gente vai começar a agradecer ao Giovanni Souza. Ao Tenistas em Ação. A Carolina Faustini. Fábio Murakami. Luciene Conrado. E o Rodrigo Bamondes. Obrigado aí todos vocês por compartilhar os nossos episódios, compartilhar as nossas publicações. Agora, quem pediu um salve lá no Telegram, Rafael? Lá no Telegram, quem pediu um salve pra gente hoje foi o Newton OS. O Jorge Augusto, lá do Anime Sphere. E o Ruivo, do Bloco 1. Valeu, galera. Continue participando e comentando com a gente lá no Telegram. Tivemos algum comentário no site? Tivemos alguns, muito bons, inclusive. Eusana Gomes escreveu o seguinte pra gente. Confesso que depois desse episódio eu fiquei bem frustrada em ver o quanto tô perdendo tempo. Ela se referia ao episódio sobre Wanderlust. Ela colocou, mas também não quero levar um pé na bunda pra voltar a viajar. É porque o pé na bunda ele motiva muitas coisas, né, cara? Ela disse que já viajou algumas vezes e a sensação de estar em um lugar onde você nunca foi, conhecendo um pouco da cultura e das belezas do local, não se explica e nem dá pra definir a tamanha realização que é isso. Ela também disse que ela é amiga do Giovanni Souza e ela tá estampada no cantinho da nossa vitrine sobre o episódio número 24. Pois é, ela comenta que ela pedala junto com o Giovanni e foi ele que viciou ela no podcast. Ela está amando Na Trilha. Muito bom saber disso, Eusane. Pô, obrigado, Eusane. Seja bem-vindo aí. Continue participando mais com a gente. Dá um pedala aí já no Giovanni, já que ele é da bicicleta também, né? E, pô, é verdade. O Giovanni, quando eu tava fazendo a vitrine lá do Na Trilha 24, que era sobre mountain bike, eu falei com ele, Giovanni, já que você é bicicleteiro aí, me manda uma foto aí de que possa expressar o mountain bike e tal. Ele foi e mandou a foto da amiga dele. Ela curtiu pra caramba. Que bom, Eusane. Seja bem-vindo aí. Obrigado por sua audiência e seu download, hein? Também tivemos a participação do Giovanni Souza, que ele falou o seguinte. Esse episódio me fez lembrar de alguns amigos que vivem com o pé na estrada. Interessante abordagem sobre viver a experiência da viagem. Ver coisas, basta o Google. Mas experiência é pessoal e o que vai atribuir o quão importante foi a viagem. Em uma viagem para a região do Caparaó, um dos pontos altos foi parar na cidade de Ele botou Espera Feliz, mas é Esfera Feliz, tá, Giovanni? Tem certeza? Ué, de repente ele ficou esperando lá e tava feliz com aquilo, né? Mas, Renan, sério, eu coloquei aqui, Espera Feliz MG aparece. Espera Feliz é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Da região do Alto Caparaó, não, é Esfera Feliz. Será que existem os dois? Região Caparaó. Esfera Feliz. Cara, o Google me corrige pra Espera Feliz quando eu coloco Esfera Feliz. Que será que eu errei então? Vai pro assim mesmo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Será que eu tô falando a vida inteira errado, velho? Você que nunca corrigiu o Renan, você é culpado disso aqui, ó. Tá vendo só? Vamos lá então, o Giovanni realmente trazendo mais informação pra gente aqui. Um dos pontos altos foi parar na cidade de Espera Feliz e tomar um café acompanhado do mineiríssimo pão de queijo. Enquanto conversava com a moça da padaria, que falava da cidade, da cultura e dos produtos artesanais do local, entre outras coisas. Quando dei conta, já havia atrasado a viagem em mais de meia hora. Não fiz nenhuma viagem para o exterior, acho que não tive nenhuma disciplina para isso, mas alguns destinos já tenho em mente. Santiago de Compostela, Machu Picchu e Nordeste Brasileiro, em uma trip solo de moto. Pô, muita disposição, hein? E-mails, o que a gente tem aí, ô Rafael? A gente recebeu um e-mail do Eric Henderman Leal. Ele escreve, olá, meu nome é Eric Henderman Leal, atualmente moro em Curitiba, tenho 18 anos, pratico ciclismo e corrida no dia a dia, montanhismo e trilhas quando posso. A respeito do último programa, ouvi-o inteiro, gostei, mas eu não havia me identificado com o sentimento de Wanderlust. Eu não sei por que disso, pois foi passando a semana e eu fui notando que praticamente tudo que faço é pensando em viajar. Isso me ocorre há mais de um ano. Se eu estou estudando agora, é para conseguir um emprego que sustente minhas viagens. Se eu pratico exercícios agora, é para estar preparado para ir mais longe. Se eu cuido da minha alimentação, é para poder viajar mais. No mais é isso, só passei para compartilhar essa reflexão e deixar meus elogios ao programa. Pô, muito obrigado, Eric. Pelo visto, você realmente tem esse sentimento aí do Wanderlust. Porque, como você mesmo disse... Tem, né? Ele não tinha se identificado, né? Ele não tinha mais, aí parou pra refletir esses últimos dias e depois do episódio. Parece que tem sim. Se tudo que você faz seu dia a dia pensando em viajar, tá mais que certo. Que bom, Eric. Fique à vontade aí pra continuar participando conosco, hein? Valeu mesmo. Também tivemos aí a mensagem do Sirley, que é de Barcelona, Espanha, e ele diz o seguinte: sou ouvinte novo. Tô adorando, mas ainda não tenho muita coisa pra dizer, pois só ouvi um episódio até agora. Mas já vou maratonar. Espere notícias minhas que serei participativo. De Barcelona, Espanha. Beijos e abraços. E também tivemos vários ouvintes reclamando da última música cantada no extra que a gente lançou na semana passada. É, eu quero dizer que eu não pretendo ouvir novamente, ouvi uma vez só. Opa, alô. Eu? Fala, Hermes, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês, senhores? Pra quem não tá se lembrando, o Hermes Torvalden participou com a gente do episódio 6 do Na Trilha, falando sobre escalada básica. A gente chamou ele pra participar, ele tá conseguindo vir agora, a gente tá quase no finalzinho, Hermes. A gente já falou, bateu um papo com a galera aqui. Mas mesmo assim, a gente fica feliz que você tá vindo junto com a gente aí. Olá, pessoal. Tamo junto. Porque a gente tava falando, o Hermes, que os ouvintes estavam reclamando que no último programa a galera não curtiu o trechinho final lá, que foi gravado por um outro programa, e o Rafael tava complementando isso daí. Existe um podcast chamado Like Tourcast, e eles têm o costume de, no final de cada episódio, eles colocam uma espécie, sei lá, de karaokê do inferno, que eu posso chamar aquilo, não sei. Um deles canta uma música, mas bem desafinado, fora do ritmo, enfim. Aí como a gente compartilhou esse episódio deles, né, os nossos ouvintes acabaram escutando aquilo também, perguntando, mas que bosta é essa? Então tá, Hermes, olha só, você chegou no finalzinho, mas chegou a tempo de participar do nosso prêmio Joinha, que a gente vai entregar agora. Você chegou no momento máximo aí da nossa leitura de e-mails, hein? Eita! Rafael, você quer anunciar? Eu vou falar o nome e você diz por quê. O nosso prêmio Joinha de hoje vai para o nosso querido e estimado Jefferson Guimarães. Cara, o Jefferson Guimarães, ele é um amigo nosso, ele tá lá no grupo do Telegram, ele manda e-mail, ele compartilha, ele manda opinião. Ele é um ouvinte bem ativo. Isso. Desde o início que ele começou o contato conosco, né, por e-mail e por Facebook e tal, ele sempre pedindo dicas de como fazer um podcast e a gente sempre ajudando, né, dando dicas, dando ideias e tudo mais. E aí o que ele fez, cara? Ele resolveu tirar a ideia do papel, que tava já incubada aí por um bom tempo, e lançou o próprio podcast deles. É o programa Tenistas em Ação. Eu já ouvi o primeiro episódio, ficou bem legal. Vou colocar o link na postagem desse programa. Espero que vocês também curtam lá, escutem, deem a opinião. Então curta lá. Parabéns, Jefferson, pelo prêmio Joinha. Parabéns. Agora o Hermes. Conta pra gente aí, cara. O que você tem feito de bom que você pode compartilhar com a gente aqui? A minha última empreitada foi a travessia lá na Serra do Cipó, que não sai da minha cabeça, eu tenho que fazer ela ao contrário, né? E Pico da Bandeira esse ano, vamos subir? Eu vou. Tem que bater cartão, Renan. Somos dois. Vamos levar o Rafael com a gente. Cara, o meu maior medo lá do Pico da Bandeira é passar frio a ponto de não conseguir dormir nem descansar direito para aguentar a subida, mas se vocês dormirem abraçadinhos comigo, acho que eu durmo tranquilo. Eu tô. Pagando bem que mal tem, né? Ô Hermes, fico feliz que você tenha participado, ainda que chegou no finalzinho aqui, que você tenha atendido o nosso chamado aí, que você veio. A gente sente saudade de você, sempre que puder, participe com a gente aí. Obrigado. Espero em breve que você volte aí gravar com a gente, e as portas do programa estão sempre abertas pra você, beleza, cara? Precisando, toma as ordens. E é isso aí, ouvinte, muito obrigado aí por essa paciência aí. E agora, Rafael, o que nós vamos fazer? A gente vai falar sobre enduro de moto agora. Isso aí, cara. Hoje a gente tá falando aí de enduro de moto. Como sempre, né, quando a gente traz aqui algum esporte na trilha, ele acaba sendo algo inesperado até mesmo pra gente, nas pesquisas que a gente acaba fazendo. Mais uma vez, é por isso que a gente acaba trazendo as pessoas especialistas e também apaixonadas pelo esporte, e apaixonados também pela atividade de divulgar esse esporte. Eu quero agradecer aí primeiramente a presença do Telão e a presença do Eric, de estar compartilhando aí com a gente os seus conhecimentos. Mas eu queria perguntar já de cara pro Telão, como que surgiu o Enduro com a moto? Você consegue passar pra gente isso aí? É, o Enduro motociclístico, ele surgiu através de amigos que começaram a usar as motocicletas em trilhas, em caminhos abandonados. E isso foi bastante tempo atrás. E depois isso aí acabou virando competição. Competição que hoje rola campeonatos muito fortes a nível mundial, né? Campeonatos nacionais. Começou com as pessoas utilizando a motocicleta para poder andar na natureza. Essa paixão aí das pessoas começar a andar com a moto no meio do mato aí, você foi fisgado com ela já tem quanto tempo? Desde criança, na verdade, já acompanhava o pessoal fazendo trilha de moto. E depois que tive a oportunidade de conhecer, de andar de moto, não parei mais. Hoje eu ando de moto por trilhas, eu ando de bicicleta por trilhas, eu vou em trilhas. A paixão de estar sentindo adrenalina na trilha já vem de muito tempo mesmo, sem nem explicar quanto tempo, acho que desde quando eu me entendo, gente. O que é o Enduro de fato? O Enduro, cara, é a prática de motociclismo off-road, e ele se divide hoje, né? Você tem o trail, né, que é aquele passeio que a maioria faz no final de semana. Você tem o Enduro Fin, que é a competição de velocidade em trilhas demarcadas. Você tem o Enduro de regularidade, que é um Enduro feito com planilha, onde que o piloto tem que seguir referências e tempos. Hoje nós temos uma novidade, até já é velho lá na Europa, mas está começando agora no Brasil, nos últimos 2 anos, e entrando com força, que é o Hard Enduro. O caminho dele é demarcado por fitas e por GPS, porém, o nome já fala, é hard, é pesado. A finalidade do hard é praticamente o cara não completar, mas os pilotos são guerreiros, vão lá e terminam o percurso em si mesmo. E nós temos o Super Enduro, que são provas feitas indoor. Eles tentam trazer para dentro de um local fechado o que a gente, os obstáculos que a gente transpõe lá na natureza. Então eles enchem o local de toras, de pedras, de piscina d'água, de vários obstáculos, pneus gigantes por cima de pedra, entendeu? Para poder, isso aí já é uma corrida, né? Já é largado em gate e é ter um tempo determinado do Super Enduro, e aí é quem chega na frente, diferente dos outros, que é geralmente por tempo. Então o Enduro hoje se divide nessas modalidades ali: Enduro Fin, de regularidade, Super Enduro, Hard Enduro e a trilha que a gente faz no final de semana aí com os amigos ali, que é o mais bacana de todos. Ah, então a gente pode colocar que o Enduro Trilha é aquele de lazer mesmo, o hobby, né, do final de semana. Isso, a trilha é o hobby do final de semana ali. A gente usa para se divertir, para sentir a natureza, para estar em contato com a natureza, uma forma de treinar também. A pessoa começa por isso aí e naturalmente ela acaba evoluindo para a competição, que isso aí é uma coisa que tá no ser humano, não tem jeito, né? Ô, Eric. Sim. Você é fotógrafo, né? Sim. Qual é a modalidade que você acompanha mais? Enduro Fin e o de regularidade, que é o campeonato capixaba. Há anos já vem acompanhando. E acompanho a parte do ciclismo, que é as etapas da Copa Capixaba. Eu tô sempre nesses dois meses de esporte aí. Tô na moto e tô na bike. Eric, a Fin, eu queria que você falasse pra gente o que significa essa sigla, F-I-M. Eu queria também que você falasse pra gente como que funciona. Então, FIM, como você falou, é a Federação Internacional de Motociclismo. A Federação Nacional de Motociclismo, na verdade, ela cuida de tudo. Porém, o Enduro, quando ele foi estipulado esse nome, onde ele segue as regras mundialmente. Então, qualquer lugar do mundo que você for fazer praticar o Enduro, você vai seguir aquelas regras. E que regras são essas? Um circuito, onde você começa, você tem o tempo marcado em especiais, ou seja, você tem o deslocamento, que geralmente por estar deslocando na natureza, por estar deslocando vilas e estradas movimentadas, você se desloca nesses lugares, são vilas e estradas, e num determinado ponto da trilha, onde não tem mais perigo de estar encontrando com um carro de frente, ou de estar passando dentro de uma vila, são marcados os tempos. E nessa hora que vai definir qual piloto foi o melhor do dia. E aí, dentro de uma prova, tem várias especiais, isso vai ter nas somatórias do tempo, e no final é somado, e aquele piloto que completou todas as especiais em menor tempo, ganha a corrida, ganha a prova. Então, uma competição organizada pelo FIM, em qualquer lugar do mundo, tem as mesmas regras, mesmas características, é isso? Na verdade, Eric e Renan, lá fora da Europa, Estados Unidos, se chama Enduro. Pronto. Aqui no Brasil, nós adotamos Enduro FIM, porque nós seguimos o regulamento do padrão FIM, entendeu? Da Federação Internacional de Motociclismo. Porque aqui tem o regularidade também. E aqui também para diferenciar do regularidade. Já emenda então, o Telão. Mostra aí pra gente como que funciona o Enduro FIM e já apresenta aí o Enduro de regularidade. Qual que é a grande sacada aí? Por que o Enduro de regularidade só existe no Brasil? Enduro de regularidade, ele foi criado no Brasil. Por quem? Os mineiros. Eu não me recordo certo a data, Eric, eu acho que foi em 1976, se eu não me engano, para poder fazer o caminho em homenagem àquele caminho que o Dom Pedro fez do Rio de Janeiro até Belo Horizonte. Então, um grupo de amigos fez. Como é que funciona a regularidade? Eles passam antes desenhando uma planilha com referências, onde que o piloto ele é direcionado por quilometragem e horário. Por exemplo, 1.5, 1,5 km depois que largou, ele tem que virar à direita. Então, na planilha do piloto, tem essa indicação de virar à direita numa estrada. Certo. Se o organizador estipulou que nesse trecho ele teria que percorrer numa média horária de 37 km por hora, consequentemente, nesse 1,5 km, quando ele chegar no 1,5 km, ele vai ter que ter gasto uma certa quantidade de tempo, correto? Sim. Então, ele, nesse ponto, ele vai ter que estar no cronômetro dele exatamente aquela quantidade de tempo que a média horária, matematicamente, já estipulou para ele estar. De acordo com a média horária que o organizador colocou, ele vai ter que seguir todo o percurso que ele não conhece, ele não treina nele, não, ele só vai passar a conhecer o percurso na medida que ele for caminhando, correndo com a moto, seguindo aquela planilha. E não passa nem mais rápido e não passa nem mais lento, né? Tem que passar o mais próximo possível, é o cara que vai conseguindo mais pontos, não é isso? Exatamente. O que acontece? Esse tempo já é calculado, né? Hoje nós temos aparelhos que indicam se você está atrasado ou você está adiantado. Quem é o cara que ganha a prova? Imagina num percurso de 200 km num dia, onde que você tem que acompanhar ali mais ou menos umas 700, 800 referências. E cada referência tem um tempo estipulado para você estar nela. O que acontece? Se você chegar numa referência 5 segundos adiantado, você perde 3 pontos para cada segundo. Putz. E se você chegar nele 5 segundos atrasado, você perde 1 ponto para cada segundo. E assim sucessivamente, adiantado ou atrasado. E quem chega cravado é o quê? Considero que é zera? É o que fala zerar o PC. É a maior felicidade de um piloto de regularidade é quando ele fala assim, ó, zerei aquele PC. Por quê? No final do dia, soma-se os pontos perdidos, tanto adiantado quanto atrasado. Quem ganha a prova? Quem perdeu menos pontos no dia. Entendeu, Renan? Entendi. E você já conheceu alguém que zerou todos os PCs? Ou você, velho, já fez isso? Eu, não. As maiores referências do Enduro de regularidade estão aqui no nosso estado, cara. É mesmo, cara? Do Brasil inteiro, sério. Nosso estado é um celeiro de campeões, cara. Tanto regularidade quanto no FIM, entendeu? Sandro Hoffman é a nossa maior referência no estado aqui. Hoje, muito bem substituído por Jomar Greco, que é outro multicampeão. O Sandro é de Venda Nova, o Jomar é de Pedra Azul, você entendeu? Então nós temos grandes referências aqui, já tivemos vários pilotos capixabas, campeões brasileiros. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the world. Agora, uma dúvida que eu tenho, como é que o cara vai olhar a planilha ali de pilotando, velho, na velocidade ali? É, e essa aí é que é o... Caraca, velho. Aí que tá o X da questão, cara. Aí é que o cara se destaca. É o cara manter 5 horas, 6 horas, às vezes tem prova, ô Renan, que tá até mais de 7 horas de duração, entendeu? E o cara tem que se manter 7 horas concentrado na planilha e na trilha. Porque se ele atrasou, ele vai ter que enfiar a mão no acelerador para voltar pro tempo. Se ele tiver adiantado, ele tem que segurar a velocidade para voltar pro tempo. Você entendeu? Certa vez o Sandro Hoffman falou comigo que ele memorizava 5 referências, não importando o quilômetro que essa referência vai estar. Você imagina você andando de moto e você já saber exatamente que daqui 2,36 km vai ter uma entrada esquerda numa porteira. E daqui 2,78 km vai ter uma trilha que vai à direita. Ele conseguia memorizar 5 referências dessas, sem precisar estar olhando para a planilha. Você vê o nível de concentração que a pessoa precisa ter. Pra tá se destacando nesse esporte. É, quem tem a memória boa nessa hora, se dá melhor, né? A regularidade é uma junção de coisas, né, cara? O cara ter uma pilotagem boa, ter uma concentração boa, ter a memória boa e não errar o roteiro, né, cara? Você errou o roteiro, vira loucura. Existem divisões de categorias? Como que funcionam essas divisões? Tanto no regularidade quanto no fim. Eu falo um pouco do regularidade, existe a categoria Master, que são os profissionais, são o pessoal que alcançou o nível máximo da modalidade de regularidade. A Sênior, que vem logo abaixo, depois vem a Júnior e os novatos. Depois dessa ainda, não depois, mas paralelo a essa, tem o pessoal da Over, que são Over 40 e Over 50. E esse over aí, ele pode se estender dependendo de como o organizador da prova vai fazer o seu regulamento. Porque se a prova tiver vários inscritos com 60 anos, vai ter uma over 60. Legal, a gente está falando no caso de faixa etárias. E no caso de tem também divisão por tipo de moto, cilindradas, como que funciona isso? Essa junção de idade e cilindradas? No regularidade, você vai... se graduando. Você entra no esporte, você é um estreante, tem a categoria estreante. No próximo ano, se você ficou bem classificado, você passa para novatos. Em seguida, você ficou bem classificado, você vai para júnior. Da júnior, você vai para sênior. E depois que você chega na sênior, você vai para a categoria principal, que é a master. Beleza? Esse é o caminho natural. Estreante, novato, júnior. Isso aí tudo sênior, no profissional. Ou tem amador também? Não, isso aí é amador. É amador. É o nosso campeonato capixaba e o campeonato brasileiro que funciona dessa forma. Porém, de um certo tempo pra frente, não tem como um cara de 40 anos conseguir andar no nível na master na mesma forma que a galera agorizada que tá chegando, né? Então, abre-se as categorias de over 40. E já aí são categorias diferenciadas pela idade. Isso no regularidade. No Enduro Fim, você tem tanto a separação das categorias por cilindrada da moto, quanto por idade também. Por exemplo, no Enduro Fim, E1, que é a categoria Enduro 1, são motos de 250 cilindradas. Categoria E2, motos acima de 250 cilindradas. Categoria E3, são motos dois tempos, né? Tem motos 4 tempos e motos 2 tempos. Categoria E3, motos 2 tempos. Categoria EJ, que é o Enduro Júnior, para pilotos até 23 anos de idade. Categoria EF. Por aí vai, né? Feminina. É, e aí vai, por idade. É 35, pô, 40, deve ter, 45, 50. Deve ter uma porrada 50. De categoria então, né, cara? Tem, cara. Você tem ideia? É bem abrangente, né? É bem abrangente, por quê? Para poder dar condições das pessoas por faixa etária ou por cilindrada de moto disputar na mesma condição, entendeu? Então, mas aí é que tá. Você tava falando essa questão de diferenciações, né, de categorização e moto. O cara que é mais experiente, aí vamos colocar aí, acima da categoria sênior, né? Acima de 40 anos, vamos colocar assim? Ou isso aí indifere a idade dele? Não. Tá, beleza. Então vamos colocar aí, é uma categoria de 40 anos acima. O cara, ele já tem a experiência, se ele é um motociclista antigo, um atleta antigo, ele vai ter uma experiência ali de saber onde de meter a mão no acelerador, enfim, vai ter um desempenho dentro da experiência dele. E o cara que é mais novo, eu acho que ele vai ter ali a impetuosidade ali da força física e tal. A pergunta é, existe alguma diferença de tipo, para quem é mais novo é mais agressivo e para quem é mais experiente é mais leve ou não? É só questão de idade mesmo. Entendi. O que acontece com regularidade? Você diferencia essas categorias pela média horária da planilha. Então vamos imaginar uma trilha de 3 quilômetros, subindo no meio de pedra, no meio de raízes, uhum, né, atoleiros. A categoria novatos, como eles não têm muita experiência na moto, eles têm vigor, mas eles não têm muita experiência na moto e nem na navegação. O que, que a organização faz? Ela diminui a média horária. Imagine que, para novatos, esses 3 quilômetros dessa trilha aí, ele tem que cumprir ela numa média horária de 16 quilômetros por hora. Beleza? Uhum. Na categoria júnior, ele já passa essa média para 19 quilômetros por hora. Tem que subir mais rápido. Na sênior, ele passa para 21 e na massa ele passa para 24. Então a mesma trilha, caraca, o mesmo percurso para todo mundo, as categorias de cima, eles vão ter que acelerar muito mais para conseguir se manterem na mesma média, para poder chegar lá em cima e zerar o PC. Entendeu? Caramba. A diferenciação no regularidade é essa, a média horária que é colocada na planilha de cada um, de cada categoria. Essa é a diferenciação. Já no Enduro Fin, é o mesmo percurso para todo mundo. No Enduro Fin, a categoria lá de baixo, de uma moto nacional, ou de um regional, ou de um cara que tem 50 anos, ele pode fazer tempos iguais à categoria principal, que é a E1, E2, ou EJ, ou E3, entendeu? Porque ali quem manda é o menor tempo, quem faz o menor tempo. Então você pode pegar um cara que anda muito forte numa moto de 230 cilindrada, que é a moto nacional, e fazer tempos melhores que os caras das 450 cilindradas, isso aí, entendeu? Então o Enduro Fin, a verdade é nua e crua ali, cara, é quem manda mais a mão no acelerador. Então a gente mesmo pode dizer que o de regularidade que foi criado no Brasil, ele é um pouco mais democrático, então, né? É uma coisa que eu observei durante anos. Realmente o que você falou aí sobre a experiência do cara ter um pouquinho mais de idade, manda assim, porque dentro de 20 anos, os últimos 20 anos, não teve nenhum ganhador nacional, nem capixaba, nem de nenhum campeonato, que fosse, principalmente brasileiro, né? Falar só do brasileiro aqui, que é o principal, campeonato brasileiro, que tivesse menos de 30 anos na categoria Master. Tinha um piloto de Minas, muito bom, o piloto sempre ficava entre os primeiros e por algum motivo ele não conseguia ganhar o campeonato brasileiro. Ele ganhava algumas provas, mas não conseguia ganhar o campeonato brasileiro. Foi até um caso de gozação. No dia do aniversário? Quando ele fez 30 anos, ele ganhou o campeonato brasileiro. É uma estatística que eu levantei, assim, de regularidade. É uma estatística que eu levantei, assim, e agora você falando de experiência, dei à tona, eu vou falar sobre isso. Telão, qual é o maior campeonato do mundo e por que, que ele é considerado o maior? Então, essa pergunta tem que ser direcionada somente para o Enduro Fin, né? Porque o regularidade, como nós já falamos anteriormente, ele só tem no Brasil. O maior campeonato do mundo no Enduro Fin é o campeonato mundial. Isso é o campeonato. Tem provas espalhadas no mundo inteiro. A abertura desse ano, pra você ter ideia, se eu não me engano, foi na Finlândia. Caraca. Correram na neve, cara. Agora, se for falar qual é a maior prova do mundo de Enduro Fin, essa prova se chama Six Days, que é a Copa do Mundo do Enduro Fin. Países mandam suas delegações, são 6 pilotos para correr na categoria principal e mais 3 na categoria troféu. E, cara, já teve no Brasil em 2003, vieram 450 motos, cara. Caraca! Quase 40 países representando o esporte. Foi lá em Fortaleza. Foi em 2003, uma super prova. É o sonho de todo piloto de enduro participar desses Six Days, que são realmente o nome já fala, né? São 6 dias de prova, onde que na categoria principal, se um componente ali quebrar a moto ou se acidentar, acabou para aquele país, né? Tem que fazer os 6 pilotos chegarem no final do 6º dia inteiros, dentro, terminando e pontuando, você entendeu? Então tem que correr tudo perfeitamente, não pode ter um problema, né? Exatamente, exatamente. E aí, cara, os europeus mandam nesse negócio aí, cara, porque o Enduro Fim na Europa é muito tradicional. Se eu não me engano, 2018 vai ser no Chile, cara. E nós vamos mandar pilotos pra lá, se Deus quiser. E qual que é, assim, a prova que você, assim, telão, tem como um xodó, assim, não a maior, não mais glamourosa e tal, mas se tem aquela assim, pô, essa eu gostaria de fazer, ou essa quando eu fiz foi o meu ápice. Eu sou cria do regularidade, né, cara? O Enduro Fin, ele começou a desenvolver, no Brasil há pouco tempo, né? Que agora ele tá criando muita força, tá vindo com muita força mesmo, mas eu sou cria do regularidade. Cara, eu posso falar de 2 provas? Manda ver. Não tem como você ser um piloto de Enduro de regularidade e não ter feito o Enduro da Independência. Não tem como. É a prova mãe, é onde nasceu, é a prova de 4 dias, mistura muitas emoções, cara. Você largar, por exemplo, no Rio de Janeiro, chegar em Belo Horizonte, chegar em São Paulo. Já largamos do Espírito de Vitória e fomos para Belo Horizonte, já largamos no outro ano de Belo Horizonte e chegamos em Vitória. Quer dizer, às vezes são 800, 1000 quilômetros em 4 dias, você em cima da moto. E, cara, é uma super prova. É a maior que tem no mundo de regularidade, não tem prova maior que essa. Mas isso aí só por estradas de chão? Se você andar 10 metros no asfalto é muito, é só pra cruzar. Caramba. Só cruza o asfalto. Estradas de chão. E não é estrada não, é trilha. Caraca. Ah, tá. E a outra prova, cara, que eu queria mencionar aqui, não tem como deixar de falar, do Enduro da Polenta, né? É, quero até deixar o meu depoimento, que ano passado eu estive lá. Participei como ciclista na categoria turismo, mas estando lá no meio, quando você vai buscar seu kit e vai lá no Polentão, você vê o tamanho que é aquele evento, que envolve várias categorias de quadriciclo, bicicleta, motos. É uma corrida a pé, é muito grande o evento e muito, muito bem organizado, inclusive. A festa da Polenta no Espírito Santo é muito tradicional, né, cara? Diga-se de passagem. Falar de Venda Nova é muito fácil, porque acho que a comunidade que mais se doa para a sociedade é lá. Tudo lá é voluntário. A festa da Polenta, com aquela gigantesca como ela é voluntária, ela é totalmente voluntária. Onde que tem as pessoas que se doam para alguma coisa, é sinônimo de sucesso, é onde com acontece, certeza absoluta. Né? É onde acontece. 29ª edição esse ano. Boa, era o que eu ia te perguntar. Essa aí. Ô Eric, nessas provas aí que a gente citou, homem e mulher, é todo mundo junto ou tem alguma divisão? Algumas provas, o regulamento se abre porque existe um número maior de inscritas. E o Enduro da Independência, que a gente sempre usa como referência também, o Enduro de referência tem a categoria Enduro feminino. Porém, nas demais provas, só contém um número legal de meninas que vão participar. Senão, elas correm com os homens. Dá pau e muito, muito marmanjo. Isso aí nem se discute, não. Eu ia falar da prova de Aracruz, que foi eleita o ano passado, 2016, a melhor prova do campeonato brasileiro, entendeu? É a prova que a gente organiza aqui em Aracruz. E se eu pudesse convidar as pessoas também... Pode, fica à vontade, cara. Dia 10 e 11 de junho, aqui em Aracruz, etapa do brasileiro de Enduro Fin. Né, são 2 dias de prova dura, sempre é dura, e graças a Deus temos recebido os elogios da prova ali. Como eu falei anteriormente, foi eleita a melhor prova do ano de 2016, elogiada por todos ali. Então, 10 e 11 de junho. 10 e 11 de junho, beleza. Eu já acompanho desde a primeira edição, hein? Vai ser a quinta vez que a gente organiza a prova de Enduro Fin aqui na Cruz, cara, e a gente já tem colhido, na verdade são 5 anos agora em 2017, que nós trouxemos a modalidade aqui pro estado, entendeu? E com esses 5 anos nós já estamos colhendo, sim, cara. Parabéns, vários, viu? Frutos. Deixa aí meus parabéns, porque com 5 anos, cara, é muito recente para estar tá colhendo isso aí, então, né? Então, um dos maiores frutos que a gente colheu aqui é a grata surpresa do piloto aqui de Aracruz, o Bruno Crivilin, conhecido nacionalmente hoje, você entendeu? Como o melhor brasileiro, né, no esporte. Então o moleque está em evidência ali no Brasil, vai participar de provas internacionais esse ano. São frutos colhidos através da vinda da modalidade para o estado do Espírito Santo. Eu, enquanto ciclista, eu queria fazer tirar uma dúvida com vocês. Eu sei que para participar de um enduro enquanto ciclista, você tem que ter uma, pelo menos um médio preparo físico, porque a bicicleta exige muito do seu corpo. No caso do enduro em moto, existe uma demanda da parte física da pessoa? Pode ser barrigudinho, tem que ser atleta, tem que ser fitness? Como que funciona isso aí? Cabe os dois. É o que eu ia falar. É democrático, né? É lógico que ela cansa a pessoa, na opinião de vocês, mais fisicamente ou mais mentalmente, ou os dois? Ó, o regularidade, ele é fisicamente e muito mentalmente. Cansa mais mentalmente, hein, Rafael? Olha aí. Regularidade cansa mais mentalmente. É. Porque você tem que estar concentrado o tempo todo, o tempo todo. E como tem aquele monte de divisão de categorias, onde que a média baixa, agora, o enduro fim ele não perdoa. Porque as trilhas já estão todas demarcadas. Você entra nela, a partir do momento que abriu a especial, quem puder mais chora menos, né? Mão embaixo. Então, o enduro fim, eu acredito que ele dependa um pouco mais do preparo físico e da técnica do piloto, em pilotar. Tá, agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui pro Eric também. Na verdade, já tem uma pergunta do nosso ouvinte Jefferson Guimarães. A gente tem uma rede social chamada Telegram, que a gente abre nesse grupo o tema que a gente está gravando e para os ouvintes participarem mandando as suas perguntas. Uma pergunta que ele mandou foi a seguinte, que ele tem a sensação de que antigamente haviam mais provas grandes, como aí citou inclusive a Enduro da Independência e o Enduro das Praias. E a pergunta dele é a seguinte, hoje tem Rally dos Sertões que reúne motos, carros, caminhões, tudo junto, mas ainda existem muitas outras competições? Hoje tem sim, e hoje cresceu muito as provas terem vários outros tipos de modalidades nela. Igual é o Polenta, que é uma prova muito grande. Temos o Bitipoca, que é uma prova muito grande. Rally Transbahia, que é uma prova muito grande. Rally Piocerá, do Sudeste, aqui, que é em Minas Gerais, aqui. Tem as provas mineiras, que são... Cada prova mineira é uma magia, e elas são grandes. Que é a Enduro da Independência. Tem agora, que está voltando agora também, o Ouro Diamante. O Ouro Diamante. Tem muitas provas grandes. Todos os meses tem uma prova grande. Praticamente todos os meses tem uma prova grande de si. Entendeu? Tem sim. Por que tem muita prova? Porque você tem o calendário nacional, que são provas do circuito brasileiro, que Espírito Santo, graças a Deus, ele está nas duas modalidades. Polenta é uma etapa do Campeonato Brasileiro de Regularidade. Aracruz é uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Fim. Além dessas provas do calendário brasileiro, que elas ocorrem no Brasil inteiro, existem as provas dos estaduais. Então nós temos 8 provas do Enduro Fim, eu acho que 10 provas do Campeonato Capixaba, e assim é em todos os estados. Todos os estados têm as provas dos estaduais e as provas, eventualmente, de alguma etapa do brasileiro que visitam o estado também. Então, praticamente, cara, piloto, quando ele parte para fazer um campeonato capixaba e um campeonato brasileiro inteiro, ele praticamente fica o ano inteiro correndo, cara. Quase todos os finais de semana. E é de norte a sul do Brasil. Igual eu falei, tem no Nordeste, tem no Sul, tem no Sudeste. É de norte a sul. Durante a prova, caso ocorra algum problema mecânico com a moto, existe uma equipe, igual na Fórmula 1, que tem os boxes com os mecânicos, ou o piloto também tem que ser um pouco de mecânico nessa hora? Como que funciona? No regularidade, a gente tem o chamado neutro. Dependendo do tamanho da prova, tem prova que é um neutro só, tem prova que são dois neutros durante a prova. O que é um neutro? É um tempo pré-determinado, que está na planilha ali, para você reabastecer sua moto, para você se alimentar. Se o piloto conseguir chegar com um pequeno problema, até nesse neutro, a sua equipe conseguir sanar o problema ali, tipo um pneu furado, né, alguma coisa que ele consiga sanar, ele continua na prova. Se for um problema mais grave no meio da prova, aí, infelizmente, aí é o azar do cara, né? Ele vai ter que esperar o que a gente chama de limpa-trilha, que são pessoas da organização que vêm atrás do último piloto competidor e já vem... A gente fala varrendo, né? Vai passando a vassoura. Se tiver alguém com problema na moto, esses limpa-trilhas são responsáveis para levar esse piloto até o local de onde ele tem um apoio dele esperando ele. Maneiro. Claro, se ele tiver um pouquinho de experiência também, ele vai ser aquele mecânico também para tentar sair do mato. Se ele der sorte e for um problema, que ele às vezes tem a peça que ele leva no pochete, uma ferramenta, mas se deu problema mecânico, como a questão é por segundinhos hoje, a briga é muito forte entre os competidores, é praticamente está fora da prova naquele dia. Se ele parou, já era. Parou é segundo que está contando, né? Não tem jeito. Você tem que estar a cada metro que a moto está, ela tem que estar no tempo determinado da planilha. Não adianta estar além nem atrasado. Quer dizer, ele parou, já está ficando atrasado. Não tem jeito. E hoje, o controle é por GPS. Então o GPS sabe a cada metro onde você está e que tempo que você está ali. E é através do GPS que é feita a apuração da regularidade hoje. Capacete, colete, luva, bota, joelheira, calça de proteção, camisa, protetor de coluna, óculos, protetor de nariz, enfim, você tem a proteção todo o corpo ali. E a gente sabe que o corpo ele precisa respirar, né? E esse tanto de equipamento ele pode acabar dificultando um pouco. Aí eu pergunto, é um cavaleiro medieval ou é um piloto, cara? O cara consegue andar com isso tudo aí e bem em cima de uma moto? E rápido? Ainda é insuficiente, às vezes. Quisera a gente ter uma armadura igual aquela do cavaleiro medieval que você falou ali. Porque, cara, todo mundo sabe dos riscos que, infelizmente, que o nosso esporte envolve. Não tem para onde correr isso aí. Então, quanto melhor for o equipamento, uma bota de qualidade, uma joelheira articulada de qualidade, um capacete de qualidade, mais protegido o piloto está. Porque a gente vai estar exposto a perigo a todo momento. É pedra batendo no pé, é torção de joelho, é tombos que a gente pode machucar a cabeça. Então, equipamento nunca é demais. E aí o que acontece? Você perguntou sobre o calor. Enquanto a moto estiver em movimento, tá bacana, cara. Tá ventilando, né? Vai estar ventilando. Pega a ventilação de frente, é bacana demais. Não tem problema. E com os treinos também, de final de semana, o cara quando entra no esporte, ele fica meio engessado mesmo, realmente fica, não consegue andar direito. Mas com os treinos que a gente vai tendo todo final de semana, acaba virando uma coisa super natural e sem problema. Pode perguntar aí a 99% dos pilotos que usam equipamento, se faltar um, é como se o cara tivesse pelado, cara. Você acaba ficando preocupado, né, cara? Caramba, tem um item aqui que tá faltando. Se der alguma merda, é ali que vai acertar, né? Exatamente. 99% dos pilotos. Se faltar um equipamento desse aí que você citou ali, ele já vai se sentir inseguro, ele já vai soltar a mão, porque ele sabe que a qualquer momento pode dar ruim pra ele. E eu falei todos ali ou faltou mais coisa ainda? É basicamente isso mesmo. Eu vou me vestir, basicamente, né? Vou me vestir, hein? Você coloca um meião. Você coloca uma bermuda por baixo, que ela é tipo aquela bermuda de ciclista, né? Que ela é acolchoada. Você coloca a joelheira, cotoveleiras, luvas, calças, que a maioria das calças já vem com protetor também, no joelho, na coisa. Capacete, óculos e que a gente chama de lit brace, que é o protetor cervical, né? E hoje está muito bem usado, graças a Deus, tem evitado muitas lesões. E o capacete, nesse caso, é o capacete aberto, né? Ele é um capacete aberto com pala para ser usado óculos, né? Você usa óculos. Sim. De proteção, que facilita na hora de você tirar. E já que a gente tava falando de pergunta inicial, vou voltar lá na minha pergunta. Uma pessoa que não tem CNH de moto, ela pode participar desses eventos? Não. Não por quê? Porque ele é outdoor, né? Então, as competições de regularidade e as competições de enduro fim, ele passa por cidades, eles entram em vilas, então eles estão sujeitos à lei de trânsito. Então o ideal é que a pessoa tenha realmente a CNH para poder estar protegida aí de qualquer eventualidade que venha acontecer. Agora, durante o enduro, o cara está atravessando uma vila, se o semáforo fecha, por exemplo, ele é obrigado a parar também? Boa pergunta. O levantador da prova, que a gente chama, que é o cara que faz a planilha, ele já tem a experiência de colocar uma coisa que a gente chama de deslocamento, né? Então, por exemplo, ele imagina que ele vai atravessar ali uma... vai pegar aí uns 500 metros de rua onde que tem semáforos. Ele já calcula o tempo aí com a média horária daquela rua e com os tempos dos semáforos fechados, né? Para o cara fazer esse deslocamento aí no tempo pré-determinado, para que ele não saia no prejuízo daquilo ali, entendeu? Então ele vai ter um tempo determinado... Então vai... tem que parar. Não precisa parar, para não ter que... não tomar prejuízo. Ah, legal. Essas motos aí não precisam de emplacamento, então, ou precisa? Não, as motos off-road no Brasil não são emplacadas. Na Europa são emplacadas. Mas no Brasil a gente pega autorização com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária Federal para poder deslocar nesses percursos aí onde que tem a necessidade de passar por cidades ou por rodovias. E mesmo com essa questão do tempo e local e deslocamento e GPS, já é comum acontecer na prova, na chegada, né, na largada, ter dois competidores assim, pau a pau, um do lado do outro, ou eles chegam com uma distância grande um do outro? Muito comum. No Enduro Fim mesmo, a última etapa que teve em patrocínio pelo Campeonato Brasileiro, tem um português correndo pela equipe oficial Honda e tem o Bruno Crivellin correndo pela equipe Orange BH Red Bull. Eles saíram para a última volta, porque o Enduro Fim, ele geralmente são três voltas, eles saíram para a última volta praticamente empatados. E o português acabou ganhando do brasileiro por 6 segundos. Cara, quer dizer, num dia inteiro, eles rodaram ali em torno de 120 quilômetros. Nesses 120 quilômetros, eles tinham ali 3 especiais por volta, que é o trecho cronometrado, que eles dão de tudo mesmo. E no final do dia, diferença de 6 segundos. Mas eu já vi piloto ganhar do outro diferença de centésimos. Caraca! Entendeu? Então, quanto maior o nível do piloto, mais preciso, mais próximo. Com certeza, esses 6 segundos foi uma soma de centésimos. Pode ser sim, Eric. E tombos? É comum ainda? Ou essas categorias aí só fica nas de base ali que vão acontecendo? Acontece muito? Todas. A gente tem aqui uma pergunta também do Gabriel Bardo. Ele perguntou aqui qual que é o pior tombo e se vocês já que tomaram o tombo, né? Depois da queda, você sentiu medo de voltar a correr? Pelo visto, não, né? Esse aí eu posso falar com propriedade, hein, Eric? Essa é do telão, viu? Cara, na história do regularidade capixaba, eu acho que quem mais se ferrou fui eu, velho. É, também deve ser o que corre mais, né? Um foi fatalidade e o outro foi um erro, né? Na estrada, eu entrei debaixo de um carro, aí tive fratura exposta no húmero. Eita. Mas a vontade de parar, de correr, por causa do tombo, nunca passou pela cabeça. Não tem jeito, cara. Quem está no ramo, quem está no meio ali, está porque gosta, porque não traz dinheiro, não tem premiação em dinheiro, você entendeu? Então qual é o motivo de estar aí viajando todo final de semana, deixando filho para trás, deixando mulher? É paixão, cara. O tombo, infelizmente, ele acontece com menos ou com mais gravidade, porque é esporte de motor, esporte de duas rodas, às vezes inevitável, mas a vontade de parar praticamente impossível. Tem um piloto capixaba que foi campeão brasileiro também do Enduro Fim, foi campeão brasileiro de Enduro de regularidade, gosto muito dele, sou fã dele, Oriel Casagrande, de Venda Nova, também já quebrou a perna toda. Eu já perguntei para ele várias vezes: Netinho, você não... Né, a gente chama ele carinhosamente de Netinho. Netinho, você não vai parar, cara? Tornozelo, perna, joelho, mão, cabeça, já se quebrou todo também. E tá sempre andando forte. É top. Hoje ele tá liderando o campeonato capixaba de Enduro Fim na categoria E35, que é pilotos de 35 anos. O cara é muito apaixonado. Fora esse aí que você teve, o Telão, você já presenciou algum outro acidente grave? Rapaz, grave. Depois dos seus, nada é grave, né? Um ano e meio depois, eu já bati de frente com outra moto do Enduro da Polenta, já quebrei o pulso do lado esquerdo. E eu presenciar mesmo, assim, de ter que socorrer, parar, graças a Deus, que eu me recorde, não. Como no trânsito normal hoje, 90% dos acidentes é imprudência do piloto, você entendeu? Hoje a gente... É chato falar isso, mas eu queria falar até como advertência, entendeu, Renan? Porque vira e mexe a gente vê acontecendo mortes naqueles simples passeio de final de semana que o cara sai para se divertir. Por quê? Porque o cara sai, no caminho de volta para casa, quando ele encontra aqueles estradões largos de sítios e fazendas, né, que passam no meio ali, é onde que ele quer acelerar tudo, e aí, infelizmente, bate de frente em carros, se descuida de segurança e acaba sofrendo acidentes. A gente, o ano passado, esse ano, esse final de semana mesmo, a gente viu um caso, se eu não me engano, foi no Nordeste, de um filho de uma vereadora que morreu lá, entendeu? Batendo em estacas, no estradão. Culpa do esporte? Não é culpa do esporte. É culpa da imprudência de cada um, assim como no trânsito. É culpa do trânsito? É culpa da rodovia? Não, é imprudência de cada um. Então acontece também, não tem jeito isso aí. Felizmente, infelizmente, eu presenciei um que eu não queria ter presenciado e ainda bem que eu tava lá na hora, eu tava fazendo a foto... Era o que eu ia perguntar, você fez a foto? Eu fiz a foto, cara, eu não divulguei a foto. Show de bola, isso que é legal. Bruno Kervilin caiu, torceu o joelho na minha frente. Eu fazendo a foto, eu tava torcendo por ele, eu olhando na hora que eu vi, que eu fiz o clique que tava no chão, eu não acreditei. Aí eu fiquei olhando assim, eu tirei o olho, assim, bati duas fotos ainda, não acreditei, imaginei que fosse só uma queda normal... E aí quando ele levantou a moto, que ele apoiou o joelho de novo, o joelho não sustentou o corpo nem o peso da moto, ele caiu de novo. Aí que eu fui me dar conta que eu precisava socorrer ele, que eu precisava ajudar ele. E nesse momento que eu achei, assim, graças a Deus eu tava lá na hora que eu consegui tirar ele debaixo da moto e depois levar ele para ser socorrido também, que ele tava num lugar muito ruim, onde não chegava carro. Foi horrível ver aqui, porque ele tem uma grande torcida minha. Mas graças a Deus foi só esse, espero não ver mais. Fora o que o pessoal vem me atropelar, né? Que eles veem a máquina fotográfica e ficam doidos, né? Aí vem me atropelar, mas isso aí já é outra história. Porque não quer que tira, não faz a foto ou pra sair na foto? O pessoal, quando vê a máquina fotográfica, eles, em vez de manter a postura, eles começam a fazer maluquices na frente da máquina. Então o cara tem que ficar camuflado no meio da trilha ali, né, cara? Uma dessas maluquices não dá certo. Em dúvida da independência, o cara viu uma pedra, não tinha que passar em cima da pedra. Ele viu a pedra, ele saiu do roteiro dele e foi pular a pedra. No que ele pulou a pedra, ele aterrissou em cima de mim e jogou 15 metros pra baixo da ribanceira. Eu com a máquina. Então, assim, tem vários casos engraçados isso aí. O pessoal, quando vê uma máquina fotográfica, parece ter um imã. Não sei se na hora foi muito engraçado, né? Mas aqui tá engraçado. É a vulga presepada. Mas e aí, ô Telão, aproveita aí e fala, qual foi a sua maior presepada até hoje? Cara, bicho, eu tenho muita história, velho. Fala só 20, então. Não, só 20. Não, eu vou falar uma que é até engraçada. Saí na porrada com o meu parceiro de... O legal é que é com parceiro, né? Nem com não, concorrente, cara, parceiro, não, é com parceiro, né? Em 2007, o Enduro da Independência, ele resgatou a categoria duplas, né? Que era assim no início da história dele. E eu montei dupla com o meu parceiro hoje, meu amigo irmão, cara. Amigo irmão, que é um dos médicos que fazem a cobertura aqui da minha prova aqui. Ele é trilheiro, o Dr. Kleberson, o Vani. Um abraço, Dr. Kleberson, né? E a dupla, velho, a categoria dupla é meio que um Big Brother, sabe, velho? Você convive o tempo todo ali, ó. É você passar no obstáculo e olhar pra trás ver se sua dupla passou. Você virou a direita e olhar pra trás se sua dupla virou. E chegou um determinado momento da prova, eu acho que o Eric até presenciou isso aí, ele tava lá fazendo a cobertura. Eu sei que ele deixou entrar um cara entre eu e ele, entendeu? Cara, quando eu cheguei, que eu fui falar com ele, e ele é meio nervosinho, sabe? Pra quê? Era um ponto final da prova, assim, tinha acho que uns 50, 70 pilotos lá com independência da 400 motos. Nossa! Cara. E todo mundo lá esperando a gente chegar. Velho, aquele homem jogou a moto no chão, partiu pra cima de mim. Falei, meu pai do céu! Mas deu pra contornar ainda no resto do dia ali, ficamos brigadinho, no outro eu dia separei, já amanheceu, me ganhou. Eu separei essa dele. Foi o Eric que separou mesmo. E voltamos e deu pra ganhar o Independência naquele ano ainda, eu e ele. Oh, que bom. Ué, mas o porradeiro foi por quê? Porque o cara, porque ele deixou o cara entrar no meio? Ele não conhece o Dr. Clébson aí. Eu tava no local, ele deixou o cara entrar no Rio primeiro que ele. Ele vai ouvir esse podcast, ele vai brigar comigo. Não, agora eu posso falar, já desde 2007 eu posso soltar isso. Mas na saída desse Rio, ele deu a famosa roiada na saída do Rio. Com isso, o telão que tava um pouquinho na frente, ficou aguardando pros dois passarem no posto de controle junto. E ele deu aquela roiada e deixou o cara entrar na frente. Mas o roiado o que que é? Roiar é não conseguir transpor o obstáculo, ficar agarrado com a moto ali, acelerando no mesmo lugar, entendeu? Entendi. Então, cara, eu passei o obstáculo e tô esperando meu parceiro chegar, que só marca a pontuação da gente, nós juntos, entendeu? Tem que estar os dois juntos, não adianta um disparar na frente e largar o outro para trás. É, aí pode falar, Eric. E eu tenho a foto do momento da roiada. Nunca divulguei essa foto, eu tenho esse material comigo. Vai mandar pra gente. É uma coisa que tava guardada no meu coração. Muito bom o programa de hoje. E aí eu fui reclamar com ele. Deu, cara, como é que você deixou o cara entrar na sua frente? Falei pra você vir atrás de mim. Nossa senhora, ele já tava muito puto com o cara, você entendeu? E puto com ele também, que ele tinha agarrado no lugar. Ah, mas o pau quebrou. Aí quem respondeu foi a mão dele só, né? Nada, levou uns tapas ainda, que eu sou mais velho que ele. Nessas horas o equipamento ajuda por esse modo aí também. Olha, mais uma função do equipamento, tá vendo? É onde ele acertar minha cara. É, mas o importante é que isso não ficou rancor, né? Vocês são amigos até hoje, então... Muito pelo contrário, cara. Eu acho que daquele momento pra cá só fortaleceu nossa amizade, como falei, amigo e irmão. Quiser conquistar seu amigo, Rafael, já sabe, né? Arruma uma treta com ele. Dá uma agarrada no meio da trilha ali e pronto, manda ver. Rafael, eu não sei você, cara, mas assim, ouvindo a história deles falando, a forma como se conduz, enfim, as categorias, eu tô achando assim muito maneiro e só de ouvir eu já sinto uma adrenalina assim de, pô, de querer, como pode-se dizer, acompanhar, de ver uma prova mais de perto. Vocês estão dando uma senhora contribuição pra gente, no sentido de que eu tô me sentindo muito... informado com o que vocês estão falando. Então já, pô, tá maneiro pra caramba, eu tô curtindo. Sim, é, o pilotar moto em si já é algo muito emocionante, de muita adrenalina, né? Eu não piloto, mas já conversei com algumas pessoas que pilotam por lazer, é realmente um negócio muito prazeroso, porque eles me falam. E no enduro, além do prazer de pilotagem, ainda tem a parte técnica, né? Que não é só você saber pilotar uma moto, tem a parte estratégica do negócio, então a adrenalina deve ir nas alturas. É porque mistura, né? Mistura a sensação de liberdade com aquela competição de você contra você mesmo. O regularidade mesmo, ele é muito catedrático nisso aí. Você não fica batendo guidão, que a gente fala assim, igual motocross, que larga ali 20, 30 caras e divide a primeira curva. Não, regularidade a cada 30 segundos larga um piloto do outro. E a história daí pra frente, depois que ele largou, quem vai contar vai ser o próprio piloto. Ele que vai ver se ele vai conseguir manter a média da planilha, se ele vai conseguir manter o roteiro sem erros, né? Pra chegar no final do dia e perder a menor quantidade de pontos possíveis. Além do prazer de andar de moto, além do prazer de andar na natureza, de chegar no topo de um morro bacana demais, ver aquele visual incrível, você ainda está competindo contra os seus medos, some qualquer outro tipo de pensamento. Não é o momento de pensar em problema, né? Exatamente, é você, a moto e a planilha e a trilha, você entendeu? Não tem como você pensar em mais nada depois que você sobe numa moto e pega uma trilha, cara. Não tem, a não ser a diversão com os amigos e aquele momento de você superar aí seus limites ali. Quando o piloto sai, é ele que conta a própria história ou os cliques do Eric, né? É. O clique do Eric, velho, é um dedo duro danado, sabe, velho? Você inventa uma história pro seu fracasso, né? Não, o cara me atrapalhou, não sei o que lá. Vem o Eric denunciando tudinho com vídeos e fotos que não é nada daquilo. Então, não tem jeito. É o que manda, é a realidade. Telão, o cara tá querendo começar. Se inspirou no que a gente tá conversando aqui, se amarrou nessas histórias, quer ter essa adrenalina pra ele, quer essa emoção na vida dele também. Qual é o primeiro passo? Obviamente, comprar a moto e os equipamentos, né? Mas qual é o primeiro passo que ele tem que dar em relação ao enduro? Eu aconselho ele começar com trilhas finais de semana. Toda cidade tem um grupo de trilheiros, todo. Se ele tiver dificuldade, hoje a gente tem a ferramenta que é a internet, é fácil de achar. Se ele não conseguir, é só procurar uma oficina de moto, que lá vai estar a motinha do cara que fez trilha final de semana lá, sendo revisada para o próximo final de semana. E, cara, fazer amizade. Porque uma das coisas mais bacanas da trilha é que nela parece que uma seleção natural, sabe, Renan? É, só fica os caras bacanas, velho. Pode até entrar um outro ali que ter, não tem aquele espírito de companheirismo, aquele espírito tem o mesmo perfil, de... né? É, não tem um perfil, ele vai entrar, mas ele vai sair porque é, a seleção é natural, não tem jeito. Então, que ele procure um clube de trilheiros da cidade dele, compre o equipamento, é indispensável ir para trilha com equipamento completo. Se às vezes ele tem um amigo que empresta moto, ele não quiser fazer o investimento dele completo de início, vai que o cara não gosta, né? É muito difícil não gostar, muito difícil. Mas pode acontecer que o cara não seja dele. E, cara, vai de boa. Vai com aquela turma que anda nas trilhas mais light, né? A gente tem vários tipos de trilha no nosso estado. Tem trilha barra pesada, cara, que se o cara for na primeira vez numa trilha dessa aí, às vezes ele pode se frustrar um pouquinho, entendeu? Então vai com a turma mais tranquilo, vai fazer um passeio. Cara, tem certeza que ele não vai ver a hora de chegar o próximo sábado ou domingo para andar novamente. Então o conselho que eu dou é isso aí. Equipe-se, tenha todo o equipamento disponível, junta com a galera, pede para ir para uma trilha mais bacana. Todos os amigos que vão estar ali vão estar dispostos a ajudá-lo, tenho certeza absoluta disso, em qualquer lugar do Brasil. É assim, a gente conversa com o trilheiro do Brasil inteiro e o sentimento é o mesmo sentimento. Então é de ajuda, é de trazer mais adeptos para o esporte. Eu tenho certeza que você gostaria de trazer mais cara para fazer montanhismo com você, né, escalada. Com certeza. O Rafael vai querer trazer mais cara do ciclismo. E assim não é diferente no motociclismo também. Então todo mundo que está aí tem o prazer de ter mais um adepto, mais um amigo junto com a gente ali. Eric, no quesito enduro, o que o cara não pode fazer em hipótese alguma? Não pode nunca ir além do limite dele. Porque ir além do limite, e além do limite, do que ele consegue controlar, geralmente não é legal. Dá acidente, dá tombo, dá roiada, entendeu? Então o cara tem que andar sempre assim, dentro do limite. Vai na base, vai no máximo do seu limite, mas nunca é cedo o limite. Por mais que você queira provar que você consegue romper aquela subida, ou consegue pular aquele toco, ou consegue andar mais rápido no estradão, sempre você tem que ser um cara assim, não, eu tenho meu limite, entendeu? Eu consigo acelerar até certo ponto. Se for na bicicleta, eu consigo pedalar até certo ponto. E vá até o seu limite. Limite, chega, mas na hora que vai entornar mesmo, para, que é melhor, não deixa a adrenalina subir pela cabeça de jeito nenhum, entendeu? Tenha muita adrenalina, até assim um contexto meio até engraçado, tenha muita adrenalina, tenha seu limite bem alto, mas nunca é cedo. É, fica aquele duelo, né? O cara tá ali na adrenalina querendo mais, só que ao mesmo tempo ele tem que ter aquele bom senso de saber o próprio limite dele, né? É sempre por isso. O cara tá acelerando, ele tem um limite, ele tem um condicionamento físico limite, ele tem uma aceleragem limite. Ele precisa acelerar mais que aquele limite, vai dar problema. Se tá no enduro fim, se os top teams, se os primeiros colocados fizeram com um minuto especial e o cara só consegue fazer com dois, não tenta fazer com um. Isso tudo precisa de treino. E aí, se você está treinando, então seu limite vai aumentar. Então, você sempre fica dentro do seu limite. Que seu limite seja muito alto, seja infinito o seu limite. Mas fique sempre dentro do seu limite. Pessoal que vai começar a fazer trilha também, se espere no cara mais experiente. Se espere sempre. Mas sempre observa. Sempre observa, sempre tenta treinar aquilo que o cara fez primeiro para você poder chegar ao nível da pessoa. Mas nunca é cedo o limite. Telão tem alguns casos, eu não tenho nenhum caso de fratura, entendeu? Não tenho nenhum caso de quebra, porque sempre respeitei isso, sempre respeitei limite. Eu sempre respeitei limite. Se meu limite está num bom nível, show. Agora, se esse bom nível também eu preciso ceder ele, não dá. Entendeu? Então eu acho que isso aí o pessoal tem que sempre prestar atenção no limite. Pra que passar, né? de fato, você se espelhar no cara mais experiente é o caminho que tem que ser seguido mesmo. Nós temos tantos exemplos, mas aí o camarada olha para esses caras assim, os caras que são top, não, quero fazer igual a eles, mas não vê a estrada que eles percorreram antes, não viram a trilha que eles passaram, né? Não sabe das lutas que eles tiveram para chegar onde eles estão hoje. Você quer se espelhar, você quer mirar num cara que tá lá em cima, beleza, faz o mesmo caminho que ele fez, que você vai estar lá em cima também em tão pouco tempo ou mais rápido que ele. Treina duro que você consegue, agora nunca exceda o limite. Entendeu? Eu mesmo não estando competindo, eu tirei as fotos, eu chego pra me socializar com essa galera, porque é muito bacana você escutar os papos da trilha. Uma coisa bacana, e eu acredito que é o que deve acontecer nessas socializações, envolve organizador, envolve amigos, envolve família. Eu sei porque os eventos de motociclismo, e eu percebo isso, que são muito pautados pela fraternidade, né? Pela amizade, independente de ser de um grupo, ou ser de outro, ou ser de uma categoria, ou ser de outra. Mas um ponto que eu queria falar é que, independente de como que é a trilha, né? Se tem, você vai do ponto A até o ponto B, e tem o mesmo caminho para cada um, mas cada um vai ver de uma maneira diferente. Cada um vai ter a sua experiência. Eu acho que essa junção é que torna a confraternização tão rica, né? A resenha no final da prova, saber como é que passou em tal lugar, se quando eu erra, porque a gente erra, até hoje a gente erra, cara. Nossa, cara, eu vi uma referência errada, entrei para lá. Se for falar da prova, a resenha entre os participantes, cara, são horas. Dentro da trilha, somos amigos, e fora dela, mais amigos ainda, entendeu? Rivalidade fica de lado, todo mundo se ajuda. Uma curiosidade bacana, tanto do Regularidade quanto do Fim, ô Renan, vetada a premiação em grana, entendeu? Em dinheiro. Olha. Pelo regulamento é proibido dar dinheiro, porque infelizmente a gente sabe o poder que o dinheiro tem na mente das pessoas. Como não tem dinheiro na jogada, é praticamente vira uma obrigação você prestar o primeiro socorro àquele companheiro que de repente tenha se machucado ali na frente. Entendeu? Tanto de um campeonato quanto do outro, é proibido premiação em dinheiro, expressamente proibido. Justamente para isso aí, porque infelizmente a mente humana, quando envolve dinheiro, é capaz do cara ver o cara machucado lá e fazer de conta que não viu e ir embora por causa da grana lá no final, você entendeu? Mas a gente tem vários casos de pilotos, grandes pilotos capixabas aqui, de parar a prova dele, que era definitiva pro campeonato dele, para socorrer um parceiro que estava em dificuldade ali na hora de um acidente, alguma coisa. Pô, assim. Fantástico. Faz toda a diferença no esporte, né, cara? Faz. Essa hombridade aí, né, cara? Isso aí. Você consegue te dizer, Telão, o que que te inspira dentro do Enduro a continuar esse esporte aí? Tem 20 anos que eu pratico esporte. 90% do meu círculo de amizade está dentro do esporte. Eu conheço pessoas do Sul ao Nordeste. E, cara, eu tenho grande prazer de meu filho hoje ter 11 anos e também já estar no esporte. Então, cara, o que que eu vou querer mais? Continuar no esporte, né? Então, o que me inspira hoje, o que me inspirava antigamente, era o prazer de competir e das minhas conquistas. E o que me faz continuar hoje é pelo meu filho, que já está no esporte também. E você, Eric? Eu não consigo fazer foto de nada mais que não seja um esporte de duas rodas. É, a paixão que eu tenho quando eu pilotava, quando eu competia, e a paixão que eu tenho hoje de ver um cara fazer uma boa manobra, de um cara passar numa trilha, de ver um piloto acelerando forte. Cara, eu tô atrás da câmera, mas eu tô com o braço arrepiado aqui pra poder, de alegria de ver o cara transpor o obstáculo daquele jeito. Visualmente, pra mim, é lindo, emocionalmente é lindo, a adrenalina me sobe, mesmo sem estar na moto. Eu me sinto acompanhando o cara. Muitas das vezes eu até deixo de fotografar pra poder ver como é que tá a volta do cara, como é que o cara vem na trilha, como é que ele vai transpor o obstáculo. É muito massa. You know you drive me up a wall, the way you make good of all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Eu quero agradecer aí a participação de vocês dois. Eu achei fantástico, né? Achei emocionante, principalmente. Eu percebo que vocês colocam muita força assim nas palavras, muita emoção, né? E pelo menos para mim ficou bem perceptível isso, e eu espero que o ouvinte ele perceba isso também, sinta isso. Quero deixar aí o espaço aberto, ô Telão, para você fazer a divulgação aí dos seus trabalhos, ou se você tiver loja, tiver site, enfim, fica à vontade aí, fala o que você quiser. O que eu tenho a agradecer, é uma experiência nova para mim, nunca tinha participado de algo assim, eu achei muito bacana, entendeu? Espero ser convidado outras vezes para mais outros assuntos que você queira abordar. Achei muito interessante mesmo. Eu tenho uma loja de revenda de motocicletas aqui na minha cidade, em Aracruz. Quem quiser acessar é aramotos.com.br, mas eu não costumo misturar muitas coisas, quem me conhece sabe disso. Hoje, como organizador, tudo que eu faço, o Eric é testemunha disso, o Eric está na conversa aí, é tentar trazer mais adeptos para o esporte. A categoria infantil no Enduro Fim, eu tenho um orgulho danado dela, porque é uma ideia minha, fui eu que boto em prática, eu que tomo conta em todas as provas do Campeonato Capixaba. Aquelas crianças competindo, recebendo troféu, pai orgulhoso do lado ali, né? Tem mais de 15 crianças hoje competindo. Essa gurizada vai ser o futuro do esporte. Já está garantindo a próxima geração, né? Exatamente. Mas como assim? Essas crianças vão para onde? O pai dele tem moto. Vão a uma competiçãozinha pro guri, entendeu? Então a gente já vai garantindo o futuro do esporte ali. Praticamente tudo que eu faço hoje pelo esporte é para o engrandecimento dele, assim, de uma forma que eu não quero retorno com isso, eu só quero ver o esporte, que o dia que meu filho começar a competir em alto nível, se ele quiser também, né, que tenha ainda campeonatos bem organizados, provas bem elaboradas, e eu luto é para isso aí. Fala, Eric, manda aí, fica à vontade também para divulgar aí os seus trabalhos, como as pessoas te acham. Também algo novo, tá gravando um programa, Capixaba, isso é bem bacana também, e falar que, assim, eu sou fotógrafo esportivo, tô no meio, todo final de semana eu tô em um evento, seja ela uma trilha amadora, seja num passeio ciclístico, seja numa competição de enduro, uma competição de mountain bike ou ciclismo de estrada. Tô sempre em esportes. Tem o site, pessoal, tem muita gente que me acompanha, tem meu site, tem minha fanpage, tem minhas páginas de pessoais de Facebook. Meu nome é Eric Araújo, tá lá também Eric Araújo. Minha fanpage é Pro Offroad. Tem o site também, o www.prooffroad.com.br, onde eu publico as fotos dos eventos que eu fui e participei e cobri. E Instagram também, estou no Instagram como Eric Araújo lá também. O pessoal pode estar lá me seguindo, que sempre eu coloco foto dos eventos, sempre tento divulgar. Como o Telão falou, essa paixão para o esporte, essa vontade de divulgar, eu comecei fotografando por vontade de divulgar o esporte também. Sempre vou em etapas para poder estar ajudando a divulgar também, sempre que posso, sempre que minha agenda bate. Quando ela não bate, eu faço ela bater, entendeu? Porque eu gosto mesmo desse esporte, gosto de estar no meio off-road. É isso aí. Realmente, o Na Trilha, ele é um programa feito por capixabas, mas que é para o mundo inteiro, né? E a gente fica muito feliz de estar com quase aí 2 anos, com a proporção e a dimensão que a gente está alcançando, né? Isso mostra que quando a gente coloca paixão, quando a gente coloca vontade nas coisas, elas vão acontecendo de maneira gradual e constante. Eu queria agradecer a presença de vocês, falar sobre esse esporte, conhecer, foi bom. Melhor ainda com duas pessoas craques no assunto, que sabem de tudo e têm muita experiência. Aprendi bastante hoje, imagino que os ouvintes também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e com certeza no próximo assunto relacionado a duas rodas a gente já sabe com quem que a gente pode contar. E é isso aí, ouvinte. Eu agradeço aí o seu download, eu agradeço aí a sua paciência de estar acompanhando esse programa, né? Espero que você saia tão inspirado, tão emocionado quanto nós também estamos saindo, e aguardamos você para o próximo programa. Lembrando que esse programa, você que está conhecendo o programa hoje, você que está baixando pela primeira vez e você curtiu ele, compartilhe, mostra para os seus amigos, mostra para aquele camarada que é apaixonado por esporte de aventura, para aquele camarada que gosta de conhecer coisas novas e principalmente de uma maneira que é muito pessoal, que é o podcast. Se você curtiu, se você tá ouvindo de repente com seu amigo do lado aí, tá mostrando esse áudio pra ele, manda um feedback pra gente. Qualquer sugestão de pauta, manda o seu e-mail pra natrilhapc@gmail.com e no Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram é @natrilhapc. Na Trilha PC de podcast. Agradeço mais uma vez. É através da sua participação que o Na Trilha vai crescendo e transformando desse podcast a aventura de muita gente. Um beijo, até a próxima e tchau. Você sempre chama telão de telão, pra dar pra você ver o seu programa. É só telão que você conhece, que dois ninguém conhece. Mas eu queria perguntar já de cara pro telão. Parece até que eu tô num cinema, né? De cara pro telão. É, pô, trocadilho. É, trocadalho do Carilho, né? Você nunca deve ter ouvido isso, né? É, não. E às vezes você inventa a história e ele vem com aquela máquina. Ou palavrão, desculpe. Às vezes você. Que é F, que é Enduro Fim. Já no Regularidade é F, é Enduro Feminino. Não tem. Eu falei o quê? Enduro Fim, Enduro Feminino. Pro cara que tá querendo começar o... Você tá numa festa aí, ou telão? A festa vem pra perto de mim. Ah, vou afastar aqui, vou afastar. O cara é chamativo mesmo, hein, Eric? Ah, nada, pô, é o vizinho. Cara, vocês não têm ideia do que é esse telão. Dr. Cleberson, queremos a sua versão agora, hein? Ele vai contar um monte de mentira. Mas eu tenho testemunho, vocês estão vendo aí, tem o Eric, tem foto e tudo, tá vendo? Quando sair o programa, que vocês compartilhem com as pessoas que seriam reais interessados em ouvir, entendeu? Isso aí não é só bom. É, beleza, ótimo. Pode compartilhar com nós. Você no escuro, você deu um tiro certinho. Telão deve ter no mínimo 100 grupos de WhatsApp. Jesus. É, depois vocês vão pesquisar lá, vocês vão ver. Não, tranquilo. Não, eu tô falando sem, chutando por baixo, né? Porque eles veem a máquina fotográfica e ficam doidos, né? Aí vem. Quer passar em cima? Você, mas por quê? Porque não quer que tira, não faz a foto? Pra ou... se aparecer. Ficou legal, cara?